De papo para o céu, eu não caio na gaiola, não me calo na prisão. Faço um buraquinho pra ninguém ver. Sou tico-tico-bão, sou tico-tico-bão. Eu vou pra fora, beleléu, cada fio de petróleo me devolve uma canção. Canto uma seresta para entreter. Sou tico-tico-bão, sou tico-tico-bão. A tico-tico eu sei de tudo que sonhei, de cada voo incerto no mar. Quando o sonho desperta em mim, o sonhador não pode parar. de papo para o céu. Não caibo na gaiola, não me calo na prisão. Faço um buraquinho pra ninguém ver. Sou tico tico pão, sou tico tico pão. Eu vou pra fora, velelau. Pedro Rio de Vitrola, me degolo na canção. Canto uma seresta para entreter. Sou tico tico pão, sou tico tico pão. A tico tico eu sei de tudo que sonhei.